Ah, para terminar essa nossa jam session, esse nosso encontro, nós também gostamos. Que bom. Obrigado. Ah, eu queria falar de uma época triste nos Estados Unidos, que é a época do crack da Bolsa de 1929. Como, ao contrário do que alguns pensam, o crack da Bolsa não era o Pelé. Foi um desastre econômico, né, de proporções mundiais. Ficou todo mundo duro, as pessoas se atiravam das janelas e um desemprego avassalador. As pessoas não tinham o que comer, tinha fila de sopa. Claro que isso também serviu de inspiração a várias músicas. Uma delas, cantada pelo genial George White, fala de um rapaz que a única coisa que ele tinha no bolso, o único dinheiro que ele tinha no bolso, só podia comprar one meatball. One meatball, em português, ou maestro. Você que estudou na Berklee University of Music, qual seria a tradução mais correta para one meatball? Pequena bola de carne. Para que eu fui perguntar? Pequena bola de carne é um testículo, maestro. A tradução certa seria uma almôndega, não é? Eu traduzi one meatball, só que em vez de almôndega, eu traduzi para um croquete. Mas, vamos lá. Saideira no croquete, vai no croquete, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Croquete. Todo mundo. Croquete. Todo mundo. O senhor. Croquete. De novo. Croquete. Você, Gracinha. Croquete. E agora você. Croquete. E você. Vamos lá. Farra. Muito obrigado. Beijo do gordo. Uou!